Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix, programa de outubro. Eu sou o Vitor Diniz. Tenho aqui ao meu lado o Rafael Seabra, em mais uma colaboração, assim como o Jorge Marum. E o programa segue agora em seu quarto e último bloco, com destaque para Jack White e Richard Harley. Lembrando que o Pins, nova sensação da cidade de Manchester, na Inglaterra, é destacado no nosso site, é destaque em nosso site, o Pins, que fez recentemente um show muito legal de lançamento de seu álbum de estreia em Manchester. Então confira em popmix.com.br, assim como o recente concerto que Miles Kane fez também no Reino Unido e que causou aí uma grande repercussão. Miles Kane é um dos novos grandes darlings aí do rock mundial. E por falar em grandes, novos darlings do rock mundial, Jack White é com certeza um dos mais, eu diria, emblemáticos, né? O cara lançou a própria gravadora, a Third Man Records, revitalizou ali boa parte da cidade de Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos, por conta da sua gravadora bem sucedida, com compactos super charmosos, discos em vinil de duas cores, enfim, Jack White mostrando um lado empreendedor também. E lançou um dos discos mais inspirados dos últimos tempos, o seu álbum de estreia, solo. E agora ele lança o seu primeiro DVD calcado nesse trabalho aí, né, no disco de estreia, né? Ele que fez tanto sucesso com White Stripes e tantas outras bandas também tiveram ali as suas contribuições. E segue até hoje, o cara não para, né? Raccoon Tears, Dead Weather, enfim, tantos outros grupos. Agora a gente confere uma música que ali no DVD, nesse DVD que foi, inclusive saiu no Brasil agora, Jack White Live in New York, gravado no Webster Hall, na cidade de Nova York, que é uma das casas mais legais ali da cena nova-iorquina, lançado no Brasil pela gravadora Coqueiro Verde. Então vale muito a pena vocês correrem atrás desse DVD que mostra Jack White e suas duas bandas no palco, né? Ora com a banda ali com as garotas e depois uma outra banda. Ele faz sempre shows diferentes e super originais. Vamos conferir então um dos grandes já clássicos aí dos últimos tempos, com toda a assinatura da guitarra já bem peculiar do Jack White, 16 Saltness, aqui nesse último bloco do Sucesso Pop Mix. Over. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Joseph was a good man, though he killed his wife. His hungry little children, he took their lives. This was the act of a desperate man, with only love in his eyes and no evil hands. He was standing at the sky's edge, and out there who knows what he's thinking. He was sliding down the razor's edge and watched his life slowly sinking. Young men die, they were standing. their lives slowly sinking away, away, away, away, away. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Don't miss out on this exclusive vacation. Press 1 now. Sometimes Esse foi o Splash com a música Vacation. Esse compacto foi muito bacana. A gente tocou aqui quando ele foi lançado no início do ano. Eles não tinham ainda o seu primeiro álbum editado e agora sim já o disco de estreia já está aí no mercado inglês. É uma ótima banda. Essa música tem um clipe também muito divertido, muito legal. E a gente rolou esse clipe no nosso site do Pop Mix. Está lá na nossa seção vídeos. E esse grupo é um dos novos grandes grupos aí também do rock mundial. O Splash é muito bacana. Antes, Johnny Marr, o eterno guitarrista dos Smiths, com Upstarts, que também lançou recentemente disco e que foi aqui devidamente acionado naquela época. Essa música também rendeu um belo compacto na versão vinílica ali, os 7 polegadas e tal. Antes vocês ouviram Richard Harley, Standing at the Sky Edge, que faz parte do último álbum de estúdio do Richard Harley, e ele volta a pintar nessa edição, porque lá atrás, para quem perdeu o início do programa, eu rolei uma música do Arctic Monkeys com participação especial dele, e ele também faz uma participação especial em uma música do Manic Street Preachers, que é lindíssima. Então, todos os grupos têm muito respeito por Sir Richard Harley, que fez parte do Long Pigs, do Pulp, enfim, e que é um cara realmente, um compositor aí de mão cheia, grande músico. Jack White abrindo essa sequência com 16 Saltiness, e agora a gente confere aí The Milk com Broken Up The Family aqui no Sucesso Pop Mix. Vamos lá. Broke up the family. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Well, how do you do? A kiss on the cheek. It's been a while. Doll, just beg, borrow, and steal all your time. We'll call it dignified. Well, now it all seems to be cut and dry. So I know which way you want. You're tired, my love. I feel the same. Take it from me. What else could you do? Oh, where do you get off? And how can I get there too? Oh, in time, we'll call it dignified. But now it all seems to be cut and dry. So I know which way to run. You're tired, my love. I feel the same. White Rabbits, Percussion Gun, fechando essa edição do Sucesso Pop Mix. O programa volta no primeiro domingo do mês de novembro com o especial Planeta Terra, com as bandas ali do festival que acontecerá em São Paulo, no Campo de Marte. Muito obrigado pela audiência e até novembro. Tchau, tchau. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.